Curtida da semana. E a nossa curtida da semana aqui no Front Transamérica vai até o Facebook para a fanpage do Parque das Aves, um dos atrativos turísticos da região fronteiriça e considerado o nono atrativo turístico mais bem avaliado do Brasil pelos usuários do portal TripAdvisor. Na fanpage do Parque das Aves, o internauta pode acompanhar quase que diariamente fotos e vídeos mostrando aí os trabalhos de preservação realizados no local e também a interação entre aves e visitantes, um dos pontos altos da visita. Muito mais que um jardim zoológico, na definição comum, né? O Parque das Aves é um centro de abrigo e reprodução de espécies ameaçadas de extinção, dando assistência até mesmo a espécies exóticas como os flamingos, além de exemplares da fauna local resgatada em ações da Polícia Ambiental. Parque das Aves abre todos os dias das 8h30 da manhã até as 5 da tarde. O ingresso para moradores de Foz do Iguaçu custa apenas R$ 6,00, enquanto que o valor mais alto, né, para estrangeiros e brasileiros residentes em outras localidades é de R$ 30,00. O link para a fanpage do Parque das Aves no Facebook está sendo postado agora em nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e @TransamericaFoz no Twitter.